O Doutor Destino é foda e a rua cobra. E nós viemos pra cobrar. Que papo louco esse de dinheiro e dente de ouro, que são ricos, são patrão. Depois vocês sofrem injúria racial aí nas ruas aí, tomam bota da polícia. E quem é que vai fazer letra de protesto pra salvar vocês, né? É nós, os nego velho, caralho. Que é tipo Guns, Roses, clássico tipo Nirvana. Nunca morre, é a origem de quem não veio por fama. Respeito, reverência a todos que fizeram história. Sei bem quem tá correndo e quem tá peidando na farofa. Evidência pros quem luta, de quem foi feito a prova. Que essa porra foi além do ensino médio da escola. Vários MC bom desistir, sem vestimento veio a sucumbir. Vários que preferem brigar entre si, preferem ladaia do que se unir. Desses que não faz melhor e põe defeito, não ajudou a construir, aponta o dedo. Verei função, minha trilha sonora é o gueto. Pegando carona na cultura dos pretos. Nós não abaixa o volume, nós não recua. Sozinho só vai beber da minha água. Quem passou sede comigo do príncipe vira rei. Segura as pontas, sustenta. Só atualiza o meu cartucho, minha raiz é de 90. Então respeita, não peita, que as garruchas apaga estrelas, visualizações. Não compra uma vaca de 300 tetas. Quem nasceu na era digital, onde tudo é pela net, raros tijolos fortes em cima do nosso alicerce. Que adianta ter flowzão sem conteúdo? Não tá lutando contra o bozo racismo, só punchlines e muros. No contexto da obra, o acabamento tá precário, investimento quase zero, nunca representável. Pega o espelho, se olha, me diz o que é que tu vê. Escuta bem o teu hit, quem é que se espelha em você? Somos reflexo da city, só nego velho não cria. Onde as responsa do fit é a mesma que a da vida. A história não registra quem só foca em changa. Dicção de patolino no palco, qual que maconha. Sonhando com hater stream, só não desrespeita a trajetória. Tudo gira na galáxia, Doutor Destino é foda. Canalha aqui na área fica russo. E pra quem não respeita a velha escola também. Quem é que fechou nos palcos de terra, pulou roleta, deu portão no banzo pra você estar aí hoje pagando de carrão? A parada é muito maior. Mas aí, ouve o que um velha escola te diz. Respeita, porque árvore nenhuma cresce sem raiz. Respeito é pra quem tem, pavimentaram a pista com forte conteúdo, são anos de conquista. Mas tem usurpador, hoje vai pra parede, a mesma que o Naldinho jogou a lagartixa. Vocês não conhecem Ice Cube, só conhecem cubo com ice. A porra do fuck, o letra vazia, escreve não vive almejando hype. Meu time da antiga mastiga com cap, mesmo no RS onde o rap é intruso. Então pode crer, canalha aqui na área fica russo. Porta o flow que se renova, old new, possível fusão pra mostrar nossa. Essas carreiras, mano, Léo, open shop. Empresários, engenheiro, educador, atrás do melhor. Mas será que entenderam? Só conhecem carreira de pó. Dinossauro, tá vivo na rua, ativo. Não conta os views, somam fake news. No jogo pesado, melhor da reset. O gênio louco do IDG, Einstein Albert. É, irmão, mais de 20 anos se passou e a gente continua firme igual uma rocha, movimentando o maior movimento de entretenimento e informação desse planeta. Vida longa a todos os guerreiros que fazem do rap a trilha sonora do gueto. Muito amor, paz. Em tempos de crise, contrastes ideológicos, onde a PM assassina nos morro, fabrica óbito, é óbvio. O tsunami deixa o amor encurralado, perpetua no vale da morte os sonhos amputados. Eis que vos falo, há décadas o cântico ecoa, do Rio Grande do Sul treme a terra da garoa. Malandro, então entenda, reveja tudo ao seu redor. Cê tá no mundo, tudo é carne, carne vira pó. As giratórias vira caco das pontos 50, joelho dobra, corpo deita onde verme rasteja. E de sentença em sentença somando pecado, sangue de Cristo ainda escorre na cruz do Calvário. Entre correntes, calmo preso em meias trevas. Tempos de guerra onde cego guia quem não enxerga. No submundo, futuro é tipo um beco escuro, um cativeiro sem chave, sem grade, sem muro. Raciocine, tempos de paz não existe. Lágrimas escorre, profecia, apocalipse. 80 tiros pro sistema, sem novidade, porque não é um deles. Pois se fosse, era atrocidade. Matias Velho, hein? Desbravador da década de 90. Cantei em cima de caixa de cerveja até cobrar cachê e passagem de paulista. Do meu sofrimento eu fiz o hino do rap gaúcho. E por isso eu tô aqui. Desse lado do mapa, ninguém vai desistir. desistir.